Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Catalina Pestana foi ouvida hoje no caso dos abusos sexuais no interior da Igreja Católica. A ex-provedora da Casa Pia de Lisboa disse conhecer 5 casos em Lisboa e por isso mesmo foi hoje ouvida no Campos da Justiça. A Conferência Episcopal desafiou Catalina Pestana a ser mais específica quanto aos 5 casos que a ex-provedora disse conhecer em Lisboa. Os sindicatos dos trabalhadores da TAP estiveram esta quarta-feira reunidos com o secretário de Estado dos Transportes. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil espera boa fé da parte do Governo e deseja que amanhã, dia em que o Governo deverá responder se vende ou não a Companhia Aérea Nacional, o negócio acabe por ser suspenso. O Governo desistiu, para já, de transferir competências da PSP para a GNR. O Governo queria acabar com o Corpo de Intervenção e com o Grupo de Operações Especiais, que são duas imagens de marca da Polícia de Segurança Pública. O combate à criminalidade violenta e ao terrorismo passariam a ser competências exclusivas da GNR e a PSP ficaria apenas responsável pelo policiamento de proximidade. Uma explosão de gás esta quarta-feira em Tomar deixou 2 pessoas feridas com gravidade, segundo noticiou a SIC Notícias. Um era o proprietário da habitação e o outro um jovem que fazia testes na habitação que estava em fase de conclusão da construção. Para o local foram destacados 24 operacionais, um helicóptero e 8 veículos da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Hoje é o último dia para o Presidente da República decidir se pede ou não a fiscalização do Orçamento do Estado do ano que vem ao Tribunal Constitucional. Cavaco Silva já garantiu que não vai ceder a pressões e que tomará a decisão com base no que considera ser o melhor para Portugal. Jorge Sampaio apela à serenidade e disse que não se deve criar instabilidade ao governo. O ex-presidente da República lembra que Portugal está a receber ajuda exterior e é necessário ter muita ponderação quando se pede a demissão do governo, nomeadamente no que diz respeito aos partidos de esquerda. Ontem, 3 crianças e uma professora foram sepultadas em Newtown. A professora Victoria Soto transformou-se numa heroína quando escondeu 7 crianças num armário e acabou ela própria por morrer às mãos de Adam Lanza. Este massacre numa escola primária lançou de novo a polémica sobre a venda de armas nos Estados Unidos e Barack Obama já pediu para restringir a venda de armas de combate, por exemplo. Familiares sobreviventes dos diversos tiroteios e figuras públicas já entregaram um abaixo-assinado na Casa Branca e no Congresso americano, onde pedem a mudança de lei sobre a venda de armas em território americano. Depois de ataques durante 2 dias que mataram 8 funcionários da Organização das Nações Unidas, esta organização resolveu suspender a campanha de vacinação no Paquistão. O porta-voz da Unicef, Michael Coleman, afirma que diante dos ataques não havia outra solução. Ao que tudo indica, os talibãs veem estas campanhas de vacinação por parte da ONU como tentativa de espionagem e de obtenção de informação. Os funcionários públicos gregos afetos ao Sindicato da Função Pública, ADEDI, convocaram uma greve de 24 horas. Os trabalhadores estão contra a austeridade e as demissões planeadas pelo governo grego. Mais de 1/4 da força de trabalho grega está esta quarta-feira parada. A revista Time escolheu o presidente Barack Obama como a personalidade do ano 2002. A revista fala em Obama como o arquiteto da Nova América. O Sporting empatou 2 golos com o Marítimo para a primeira mão da fase de grupos da Taça da Liga. Ricky van Wolfswinkel marcou para o Sporting aos 30 minutos e Elder empatou para o Marítimo. Rafael Miranda marcou depois de novo para o Marítimo e o Sporting foi à procura do empate. Acabou por consegui-lo por Xandão. O Benfica joga hoje contra o Olhanense, também para a Taça da Liga, do qual é detentor. Para o jogo em Olhão, Jorge Jesus chamou vários jogadores da equipa B e outros menos utilizados. Portugal está agora no 7º lugar do ranking da FIFA. A seleção de futebol portuguesa caiu 3 lugares na tabela das seleções de elite mundial. Portugal foi ultrapassado pela Itália, pela Colômbia e pela Inglaterra. O Brasil também caiu na tabela da FIFA e ocupa agora a 18ª posição. Desde 1993, o mais baixo que o Brasil tinha ocupado tinha sido o 14º lugar. Desde novembro, quando a FIFA tinha divulgado pela última vez a lista, o Brasil caiu 5 posições. Este foi mais um Antena Web Informação. Boa noite.